Control. Até onde pode chegar? Após o tapa, vai voar o 369 ou 368? Alô, papai, hotel Uniforme Charlie, após o tapa, vou servir o 368. 368, obrigado. Então, 3663, mantém o ponto, tá? Ah, sim. 63, eu não ouço, não mantém o ponto, tá? Apatão, Gulima, Zulu, Golf, confirma indicada. A gente tem condições de manter a presente velocidade até a próxima terra? Mas o Lugolfo mantenha 190 até a próxima estrada. Certo, mantenha 190 até a próxima estrada. 0, seu solo 44, Libra na taxiway, Eco, chama o solo 121, decimal 1. 211, decimal 1. Meia 13 no 1, autorizado a decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 099. Meia 13 no 1. Subando a próxima órbita 368, em descida para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Descendo para 4.000, na próxima 368, em descida. A linha e mantém cabeceira no 0. Ele mantém no 0, 3663. O 1648 reduz o 7 para 2109. 2109. Na 631, decolado de Salvador 248, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Motor de Salvador, Xené 631. Xené 6311, contato radar na decolagem, supervisor da El para nível 360. Supervisor da El, 360. O 1648, autorizado a Renato para pistão da 0, reposta passando sem revista 366. Autorizado a Renato, reposta 366. Para o Adilida, para o 6311? Xené 6311, autorizado para o Adilida. Foram. Hotel Uniforme Charlie, reduz o 7 para 2109. Reduzi então, 2109. Hotel Uniforme Charlie. Okay. Laguna, Lima Azul Golf. Patango Lima Azul Golf, comprar estimado procedimento NVB Azul para pista 0 e se me torna frequência 198 decimal 95. 1985, Lima Azul Golf. Na 6250 para cima. Senai 6250, desço para nível 0620, mantenha por hoje etapa após etapa e você em órbita 366. Hotel Uniforme Charlie, reduza para 1809. 200%, Hotel Uniforme Charlie. Hotel Uniforme Charlie, você segue tração na posição de 2 horas, 7 milhas, rumo oeste, um Bravo 738 com 1809 de ground. Gente do tráfego, pode continuar descendo. Desça para 4 mil pés, ajustado no 0105, autorizado sinal RNAV, repostação do servidor 366. Gostaria. 308, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, até 3663 da EOLE, da Motiva, cruza 1200. A 3663, contato radar na decolagem, suba via 0 da EOL para nível 300. Da EOL 300, quando possível, Motiva. A 3663, após 2 no pés, 300, vai na Brasileira. 2000, Leda. Na 6250, desce para nível 050. Pegou no 642. 1648, completo cima e torre, na frequência 118, decimal 95. 295. Doutor, bom dia, agora no 648. Lua 648, altimetrão 095, curta aproximação, aguardando transição de pouso. Número 2 na aproximação. 095, aguardo autorização. 5006, reporte passando, Serra Vista 366. Serra Vista 366 será reportado. Puxada do 733, ciente, mantém a posição. Mantendo posição, próprio alisando o POB 07. Papatango Lima, Zulu Golf, o vento 110 graus 109, altímetro 105, autorizado pouso, piscina 0. Gente, Lima Zulu Golf. Gente, pulseira 2733, copiado 07 agora. Bordo. 250, copiou o controle? Permitido, normal 368. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 05, autorizado sinal RNAV, repartição de Serra Vita 366. Papatango Lima Zulu Golf, seu solo 52, Libra na Tatia e Delta, chama o solo 121, décima 1. Para a BC33, informa frequência M de 13 aeronaves para pouso, pista 0. 500, Hotel Uniforme Charlie, passo 366. Hotel Uniforme Charlie, complexo emissor na frequência 118.95. 1895. Oi, Salvador, Hotel Uniforme Charlie, bom dia, transfere. Papá, papá, Hotel e Uniforme Charlie. O último entrou no 0 no 5, número 2 na aproximação. Continue aguardando instruções. É, continuando para a aproximação como número 2. Chama Centro Recife, na frequência 1235, decimal 1, alterna 1228, decimal 8. Seu 1, 2, 5, 1, 2, 2, 2. Afirmo. Obrigado, boa semana. Seu 0733, declarado imediato, sem parada, quando autorizado. Afirmo, 233. Toma posição na pista, aguardando instruções para o 02733, a partir do taxi do hotel. Ele já está visitando o site aqui para o Bruno 48, solo 55, livra na Fox Trot, chama o solo 21, décima 1. 21, 1. 21, 7, 1, espera, pronto. O 02733, autorizado a linha decolar, Coginha, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós, força aérea 2733. Autorizado a decolagem 2733, a partir do Fox Trot, 2733. Gol 2171, não mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera, gol 2171. Fecha na 6250, reduza para aproximação, chame em torno na frequência 118, decimal 95. Oxenem 6250, altímetro 0 no 5, conto na aproximação, aguardando instruções, informo número 2 no, na aproximação. Papapá, hotel e uniforme Charlie, autorizado pouso, piscina 0, vento 1, 1, 0 graus, 099. Tem livre pouso, hotel e uniforme Charlie. Pouso 02733, decolador 57, controle 120, décima 8. 1208, até o top, 2736. Salvador, bom dia, Fotério 2733, saída Coral. Fotério 2733, contato radar na decolagem, supervia saída Coral para nível 100. Via Coral até o 100 2733. A linha decola de imediato, 1271 está autorizado. Sétima que é a posição, 2171 no depois da Avianca já passou o cerne. Papau, seu uniforme Charlie, seu solo aos 00, livrou na Delta, chama o solo 121, no decimal 1. 121. Autorizado, Papa Tango Lima, Zulu Golf, até hora está, ao estacionar frequência livre. Fecha na 6250, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 109. O 2171 na Lima tem cabeceira no zero? Na Lima tem no zero, o 2171. O Xanem é 250, seu solo 02, direita no 21, décima 1, não livrar. Direita 21, 1, 6250. Salvador 2733, solicito para manter até o 080. Área 2733, tudo mantém a nível de voo 080. Muito obrigado. Autorizado, senhor? Negativo, mantém a posição. 2171 para informação, está aguardando devido ao caravela postera que decolou anteriormente, o controle solicitou que é guardado. Tudo bem, mas o 2171 tem performance aí para focar, ele está restrito ao quê? Nível centena? Ele está passando 040 agora, já foi informado o controle em Salvador informou que solicitou que é guardado. Ok, obrigado. 21-71 autorizada, colagem pista no 0, vento 120 graus, 099. Teve decolagem, boa 21-71. Teste, papapá, o teu... Challenge informa, autorizado, cruzamento pista no 7 e até aeroportar. Azul D7 no 0, a Lima tem cabeceira no 0? A Lima já no 0, D7 no 0. U 21-71, decolado Salvador 07, controle 1-20-8. 208, 2171. Controle Gol 2171. Gol 2171, contato radar na decolagem, saída da EL. Após 2.000 pés, vai na proa de Leda e subida para o nível 360. 2.000 pés, Leda 360, Gol 2171. 0-1-2-0-8. Azul 2710 autorizado, decolagem pista no 0, vento 1-10 graus, 099. Para decolagem no 0, azul 2710. Controle 71, é possível voar para o de Mótima? O 2171, mantenha a proa de Leda aguardando coordenação. Na escuta, 2171. Papapá, Mike Wolf, Mike, prossiga. Tá, Mike, Golf Mike, confirme tipo de equipamento. Gente, Mike, Golf Mike, mantenha-se em condições visuais. O Agente Salvador 10115, mantenha para o Adu Casa, porte a 10 mil Salvador. Salvador, muito bom dia, Azul 1710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível 1970. Via Conde 1970, 2710. Acaba só Mike Golf Mike, controle? E você mais confirma se você foi o plano de voo? controle foi coordenado pro Gol 2171? 2171 na guarda. Diante. Salvador, bom dia, o Azul 2780, nível 190. Azul 2780, a sua identificação. Voe na proa de Itapa para interceptar a chegada, reposta na unidade descida. Informa a gente, Salvador, 1095. Sente proa de Itapa e 1095, vou reportar para descida ao 2780. O 02, o vento 120 graus, 109, autorizado a decolagem pista 10. 171, autorizado para a atmosfera. Pode, obrigado. Azul 2780, desce para nível 050. Olimpo 02, decolado Salvador 12, controle 120, décima 8. 1208 para o Olimpo 02. Controle Salvador, muito bom dia, o Olimpo 02, no perfil da Gael. Olimpo 02, contato radar na decolagem, suba a via Gael para nível 260. Subirá a via Gael para 260, o Olimpo 02. Gol 2171, chame-se a pré-recife na frequência 125.1, na alterna 128.8. 251.288, gol 2171, obrigado. Gol 2710, autorizado voar na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 2710. Falcon 229, Cockpit Dance, descend via Mount Arrivals at level 060, QNH 1015. Descend via Mount Arrivals at level 060, 1015, Falcon 229. Papapá, Mike, Golf, Mike, controle. Tem uma distância de Salvador? Sim. Transcription 9, confirm speed. Transcription 9 right now, 2780 após o TAP, voa servidor 366, indecida para 2500 pés, o ajuste na 095, autorizado na RNAV, reposta passando servidor 366. Após o TAP, o servidor 366, descendo para 2500 pés, reportará o 366, o Azul 2780. Acionamento por ponto de risco, reporta para a decolagem. Siga. Entra, vai na produção e repassa os documentos. Tango India Bravo, cumpre o POB. Sente, aguarde para decolagem, Tango India Bravo. Gente, pro de Paripe, o Papai Noel Tango India Bravo informa o tráfego Robson 44 Cat Space, sentido RMAR, ok? Prosseguindo do Través de Paripe para RMAR. Reposte decolagem a critério, atentando ao tráfego. Reposte quando visual com tráfego. Aqui visual. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Mike aproxima direto 17. Afirmo. Gente, aproxima direto do Einstein como Robson 44, decolando da RMAR, é ponto visual com tráfego, 4 Mike. Form the procedure. We're on the Amman arrival, the status is flight level 6-0, are we still below 6-0? Are you able to perform our next procedure? Affirmative. Roger, descend 2,500 feet, KNH-1015, clear to final GNSS approach. Okay, I'm 2,500 feet for the RNS-2S, they might want to American. Mike, visual com Robson 44 decolando aí, Mar? Afirmo. Gente, mantendo separação visual, prossegue direto 4-5. Romeu Bravo Oscar, aciona identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 050, ajuste na 095. Romeu Bravo Oscar, autorizado para o ZIPAP, após o ZIPAP, voa sem revista 366. American 59, reduce speed 1-0 knots. 1-0 knots, American 59. Estabilizou, azul 2780. Azul 2780, complexo emitor na frequência 118.95. 095, boa. Papa Romeu, Tango India Bravo, prossiga. Muito bom dia, declarado em Mata, com Pro de Paris, bem feito no cruzamento da Bahia. Gente, Tango India Bravo, mantém-se em condições visuais. O agente Salvador Ana 0115, reporte para cruzamento da Bahia. Reporte para cruzamento, se autorizado, segue a 1.000 pés, eu tenho de Bravo. Tango India Bravo, autorizado. Autorizado, 1.000 pés, Bravo. Aproximação, guardando autorização de pouso. Informes um Robson 44 se aproximando aqui para um pátio. Lateral da pista auxiliar não interfere na sua aproximação. Continua aguardando instruções de pouso. É, a gente continua no 2787. Gente, reporta um solo controlado tentando a aeronave. O vento 120 graus 09 nós. O papapá Mike of Mike. Mike. Just support speed. Call the force, Mike, 59. Torre Salvador, bom dia, gol 184, bom dia, perdão, 0 pronto. Uno 184, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto espera, 184. Errado, Sistema de controle Ilhéus na frequência 120.1. Gente, considera os 26, frequência livre no corte, o Michael Mike. 202, chama Santa Recife, na frequência 125.1, na perna 128.8. Romeu, Tango, Índia, Bravo. Não há trafuso do conhecimento do controle reportado. American 59, complete contact tower no frequency 118.95. 118.95, American 59, bom dia. American 229 on approach 10. American Line 229, altimeter 1015, you are number 2, standby. American 229. É um Indebrau, se prossiga. Está bom, meu, está um Indebrau, se prossiga. Sim, sim. Sete, oito, zero, seu salão 17, direita, 121, no décimo, 1. Direita, 121, 127. Aracaju, na frequência, 120, décimo, 3. Aracaju, 203. Bom dia, ótima semana, 7.90. American 229, altimeter 1015, clear to land runway 10. Wind 130 degrees, 10 knots. Clear to land 10, American 229. Voo no 184 visual com 757 da América na curta final, pistão 0. Afirmo. Após a passagem do 757 da América na final, pista no 0, Lima tem captura no 0, gol no 184. Após o posto 757 na final, a Lima tem no 0, gol no 184. Chego na intercessão para ingresso, Mike, Goof, Mike. Condições de decolar com o Proa do Litoral Norte, da presente? Sim. Presente, então decola line 229 on the ground at 31, vacate by a right, contact the ground, 121-1. 1211, American, 59. Aí, Golf Mike, fora do Salvador X1, prossegue 20 lado do coco. Aguarde transferência para o controle de Salvador. Ai. Você pode estar por 366, 095, descendo para 2510. Atualizada Renata, com meia bravada. Golf Mike, deve ser segue estrada do coco, com a proa do pedágio, aguardando transferência. Ai. Voagem mais um minutinho para decolagem, voo 184. Gente, tá desloco mesmo, voo 184. Mike da presente, prossegue no litoral norte, chame o controle agora 120.8, o Mike Wolf Mike. Mike. Aeronave Robson 44 está baixando do Comprova Nordeste, não interfere com a decolagem. Tem decolagem autorizada. 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Tem decolagem 1-0, gol 1-1-2-4. Tem 5 condições visuais, o ajuste 1-0-1-5. Confirmeira, mantém 500 pés. Aqui. Mantém 500 pés, deposte 2-0 mil, Salvador. Ai. Decolou 35, 1208, controle, gol voo. 208. Gol 1184. Gol 1184, contato radar na decolagem, sua VC da PUC para nível 370. Sessão 370, saída da PUC, gol 1184. passando Lima Kilo 11. 2770, autorizado a decolagem no 0, vento no 20 graus e no 0 nós. Autorizado a decolagem no 770. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, completo time torre na frequência 118, decimal 95. 795, Oscar, grata. Papa Tango Lima, Kilo X-Ray, paciente do tráfego do Papa Romeo, também de Bravo. Afirmativo, já cruzamos com ele. A gente mantém a via corredores no 1500 pés, o agente Salvador 10195, reporte ingressão no corredor intervalo. Reportamento. TR cancelado 237, reporte final no 7, o Romeo Bravo Oscar. Livre, passe para a direita no 7, passar na final, Romeo Bravo Oscar. Decolou 38, 120 decimal 8, controle Controle, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via seda coral para nível 160. Via coral para o nível 160, Azul 2770. Caso para a final, capitano 97, da chave travada, Romeo Bravo Oscar. Papá Romeo, Romeo Bravo Oscar, da chave travada, autorizado pouso em pista 17, vento no 30 graus e no 09. Sempre pouso 17, Romeo Bravo Oscar. Sete para a aerostar, pai. Patango que o Lima Kilo X-Ray está autorizado. Reporte visual, cuidado. X-Ray, tá. Azul 2770, autorizado voz direto coral em subida para nível 1970. Autorizado coral, ascensão para o 160, Azul 2770. Eu gravo ótica no som dos 4.000, mando participo. Muito autorizado o backtrack, ingresso no aerostar, frequência livre, estacionar, bom dia. Código 1184, usando 160, ascensão 370, postulando em coordenada com o centro, todo Romeo Fox 08. Gol 1184, sendo centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45, solicita o mesmo. 125.45, olha garota. Salvador, Gol 648, bom dia. Pronto, ponto espera da Onda Zero. Gol 648, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 09. Está autorizado a decolar, Gol 648. Máquina 3 vezes volta à pista. Tango Lima Kilo Q para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. É isso aí. A prova passa demais, como é prosseguir? Tango Lima Kilo X-Ray, o Kenegal no 095, vento no aeródromo, 1 no 30 graus no 09, autorizado, sinal no 7, reporte através da RIMA para pousar na carteira o Babassão Lima Kilo X-Ray. Reportaremos o Lima Kilo X-Ray. O Lima Kilo X-Ray vai precisar de um apoio na BAFA, seria possível solicitar aí para ela, por gentileza? Primeira aeronave e apoio para quantas pessoas? São 4 pessoas no hangar da BAFA. Sim.